Não quero ser ator de reconstituição de crime, meu delito calça bege, tô fora desse time. Entrei pra pôr no bolso uns animais da Amazônia, não pra gambé me apresentar. Sou a traca da Polônia no velocímetro 180 por hora. Rato na bota, bala furando a porta. Deixei pra trás uma puta amordaçada. Vendo o marido enforcado no lustre da sala. Tinha dólar no cofre, era arquiteto. Preferiu levar a senha com ele pro inferno. Me contentei com vídeo que computador. Tinha até uns quadra-óleo, mas não tinha comprador. Desci do elevador, cadê o zelador que eu deixei amarrado? Foi pro orelhão encomendar meu caixão lacrado. Fugi porque colou, só dois gambé na cena. Quando o primeiro PM caiu, o segundo deu ré na Ipanema. Não tem bandeira branca, nem chance de ir pra grade. O cu vai ter que algemar meu cadáver. Não tem bandeira branca, nem chance de ir pra grade. O cu vai ter que algemar meu cadáver. Não tem bandeira branca, nem chance de ir pra grade. O cu vai ter que algemar meu cadáver. Não tem bandeira branca, nem chance de ir pra grade. O cu vai ter que algemar meu cadáver. Esmeliantes, latrocínio no prédio. Perigosos e armados com fuzil do exército no rádio amador. Minha história de terror. Acionaram um helicóptero com uma pá de atirador. Carro a mil na 23, pneu cantando. Subindo nos canteiros, fintando o trânsito. Ouvi uma sirene de brinde, pou, pou. Vi a morte de cinza no retrovisor. Não querem mão pro alto, não vieram pra algemar. Se urubu não vê carniça, não vai sossegar. Não vou viver igual cachorro no presídio. Prefiro ir pro caixão, levando os dois gambé comigo. Minha mãe não vai pedir dinheiro emprestado, nem vender os móveis pra pagar advogado. Só temo tomar um tiro e ainda acaba vivo, vegetando numa cama ou numa cadeira paralítico. Não tem bandeira branca, nem chance de ir pra grade. O cu vai ter que algemar meu cadáver. Não tem bandeira branca, nem chance de ir pra grade. O cu vai ter que algemar meu cadáver. Não tem bandeira branca, nem chance de ir pra grade. O cu vai ter que algemar meu cadáver. Não tem bandeira branca, nem chance de ir pra grade. O cu vai ter que algemar meu cadáver. Se eu falar que eu tenho dó, eu tô mentindo. O refém pode implorar, chorar, que eu mato rindo, jogo o álcool, meto fogo. Mando se fuder, se marcar ainda dou os pedaços pro meu cachorro comer. Rico é coração de aço, sem piedade. Duvido um com doador de órgão na identidade. Só lembra do que resulta o descaso pra favela. Quando tá num buraco comigo jogando terra. Encontrei minha fórmula de justiça social. Falência múltipla dos órgãos, morte cerebral. Antes de me chamar de louco, olha as goteiras no forro. Eu e a família dividindo um pacote de miojo. Furaram os pneus, o radiador. E os mano que batia comigo, figurinha de jogador. Ainda é cedo pra sentir, fica tirar minha foto. Por isso vai, vai, vai maluco, dessa porra, dessa moto. Não tem bandeira branca, nem chance de ir pra grade. O cu vai ter que algemar meu cadáver. Não tem bandeira branca, nem chance de ir pra grade. O cu vai ter que algemar meu cadáver. Não tem bandeira branca, nem chance de ir pra grade. O cu vai ter que algemar meu cadáver. Não tem bandeira branca, nem chance de ir pra grade. O cu vai ter que algemar meu cadáver. Tô ao vivo no plantão da Globo, imagem aérea. PM civil na perseguição por terra. A 100 metros tem um cerco, vejo as luzes. Já me imagino com os insetos entre as cruzes. Lembro dos risos na fogueira das bebedeiras. Dos pilantra que eu matei, joguei na represa. Na humilhação da minha mulher, na visita da detenção. Do choque na retaliação depois da rebelião. Beijo mãe, sempre se importou comigo. Foi sempre gás e algodão. Na hora do tiro, ai Deus, que missão me foi dada. Ser feliz vendendo coco na beira da estrada. Agora é tarde, a mira laser faz marca na minha testa. Um leve toque no gatilho, plá plá, já era. Vou me jogar no rio pra morrer afogado. Prefiro boiar na bosta do que ver gambé condecorado. Não tem bandeira branca, nem chance de ir pra grade. O cu vai ter que algemar meu cadáver. Não tem bandeira branca, nem chance de ir pra grade. O cu vai ter que algemar meu cadáver. Não tem bandeira branca, nem chance de ir pra grade. O cu vai ter que algemar meu cadáver. Não tem bandeira branca, nem chance de ir pra grade. O cu vai ter que algemar meu cadáver. Não tem bandeira branca, nem chance de ir pra grade. O cu vai ter que algemar meu cadáver. Não tem bandeira branca, nem chance de ir pra grade.